Quando você chegar numa nova estação, te espero no verão. Salve Salvador, me bato, me quebro tudo por amor. Eu sou do Belo, o negro é raça e pra tudo amor. Salve Salvador, me bato, me quebro tudo por amor. Eu sou do Belo. Aê, aê, aê, aê. Ei, ei, ei, ei. Oh, oh, oh, oh. Aê, aê, aê, aê. Ei, ei, ei, ei. Oh, ah!